Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Sexta-feira chegou! Você passou a semana inteira provando ser um super profissional. Merece agora um pouco de descontração. Hoje é dia da carreira na contramão. Senhoras e senhores, o programa Carreira na Contramão, analisando a participação dos candidatos nas entrevistas de emprego, encontrou uma narrativa completa do que pensam, mas não dizem, empresas e candidatos, na hora do cara a cara da entrevista. Começamos com o entrevistador quebrando gelo, dando uma forcinha para o candidato se sentir mais à vontade. Sinceramente, você pode se abrir comigo. Honestamente, eu só quero te dizer que eu acertei o bolo quando te encontrei. E passam-se alguns minutos e o entrevistador pergunta qual é a principal qualidade do candidato. Como ele pode contribuir para o sucesso da empresa? Eu sei a palavra que você deseja escutar. Você é o segredo que eu vou desvendar. Você acertou o bolo quando me encontrou. Acertou o bolo quando me encontrou. Parecendo mais uma paixão pelo trabalho à primeira vista do que qualquer outra coisa, a entrevista continua na sua busca frenética pelo melhor candidato. Que, claro, está bem à sua frente. E quase no final da conversa, o entrevistador resume tudo. Não pensando, mas dizendo. Gostei do seu charme, do seu groove. Gostei do jeito como rola com você. Gostei do seu papo e do seu perfume. Gostei do jeito como eu rolo com você. E contando com a participação especial da banda Cachorro Grande e torcendo para que você encontre a pessoa certa para a sua empresa, que a entrevista revele aqueles que realmente serão comprometidos com seu negócio e sua missão. Agradecemos sua audiência, desejando um excelente final de semana, porque nada é em vão. Sempre avante! O maluco sou eu. Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer na CBN Foz.